vivo na palavra de Deus, já disparo que venho e digo todo mundo e pregar o evangelho. Eu vou, em nome do Senhor, a toda criatura apresentar o Salvador. A obra do Senhor já está sendo feita, os campos estão brancos, prontos pra colheita. É só pôr a mão no arado e filhas e ganhando, levando para a célula, consolidando pra depois discipular. Preparando essas vidas pra depois adivinhar, pra depois discipular. Preparando essas vidas pra depois adivinhar. Não mais células, não mais células, siga na visão. Siga na visão, vamos lá, vai. Não mais células, não mais células, siga na visão. Siga na visão. Petro Rock, pra cima. Uma balada totalmente diferente. Eu tenho um motivo na palavra de Deus, já disparo o que venho e digo todo mundo e pregar o evangelho. Eu vou, em nome do Senhor, a toda criatura apresentar o Salvador. A obra do Senhor já está sendo feita, os campos estão brancos, prontos pra colheita. É só pôr a mão no arado e viras e ganhando, levando para a célula, consolidando pra depois discípula. Preparando essas vidas pra depois adivinhar, pra depois discípula. Preparando essas vidas pra depois adivinhar. Não mais células, não mais células, se liga na visão. Siga na visão, vamos lá, vai. Não mais células, não mais células. Siga na visão, siga na visão. Quero ter os meus 12 sempre com 44. E com esse propósito no meu coração, vou ganhar meu muitas vidas, vou seguindo na visão. Eu quero ser um líder, quero ser liderado. Quero ter os meus 12 sempre com 44. E com esse propósito no meu coração, vou ganhar meu muitas vidas, vou seguindo na visão. Não mais células, não mais células. Vamos lá, vai. Não mais células, não mais células. Siga na visão, siga na visão. Não mais células, não mais células. Siga na visão, células, está longe de nós. CD especial Eletro Gospel Brasil. Pai Alternativo Gospel DJ.